carro, no autocarro, no café, com os amigos, na escola, rumo a Marte numa nave espacial. Em qualquer lugar, a Antena Web é audível. Na verdade, nem precisa ter ligação à internet, só para baixar os programas. www.antenaweb.info. Estamos em qualquer lugar do universo, onde você estiver. Afinal, nós estamos aqui. Meus grandes e queridos amores, prazer. Eu sou Fabrício Bradão, chegando para mais um programa que vai mexer com as suas emoções. Tá no ar o nosso Encontro Central, edição desta sexta-feira, dia 14 de agosto. Obrigado a todo lindo e querido Brasil pela enorme e carinhosa audiência. As 2 horas mais emocionantes e amorosas do rádio está começando. Você manda o seu recado apaixonado através do nosso site, ouvintecentral.com. Pode relaxar e pode amar loucamente até o dia raiar. Tá começando o nosso Encontro Central. Encontro Central! Of silence

Músicas inesquecíveis. I'm alive when we are together.

o nosso encontro central. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem recados do coração. Corações apaixonados, estamos de volta com nosso Encontro Central, aonde o seu coração bate mais forte. E agora está chegando os recados do coração. Participe, envie o seu recado, ouvintecentral.com. Cantinho da Carta, Encontro Central. E o primeiro recadinho apaixonado é da Ana Lúcia, para o Francimar, do Piauí. Se não fosse amor, não haveria planos, nem vontades, nem ciúmes, nem coração magoado. Se não fosse amor, não haveria desejo, nem o medo da solidão. Se não fosse amor, não haveria saudade, nem o meu pensamento o tempo todo em você. Um encontro de amor, emoções e saudade. Encontro Central. In the dark of night, those small hours, uncertain and anxious, I'm to call you. Rooms full of strangers, some call me friend, but I wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours, I drift away when I'm with you. In the dark of night, by my side. Here comes the clown, his face is a wall, no window, no air at all. In the dark of night, his faces, they haunt me, but I wish you were so close to me. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were, I wish you were. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were, I wish you were. In the dark of night, these faces, they haunt me. Well, I wish you were so close to me. Estamos apresentando Encontro Central. But you Encontro Central, o coração batendo mais forte. I am a man who will fight for your right. Encontro Central. There's a calm surrender to the rush of day, when the heat of a rolling wave can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer. Músicas inesquecíveis. Tears.

but stories too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. Spending my kiss on your answering machine. Oh, help me please, is there someone who can make me wake up from this dream? Spend it. Everybody knows the way. Hey, the message is

back again. Why do I find it hard to write the next line? Oh, I want the truth to stand. I know that much is true. Encontro Central, o coração batendo mais forte. So you're dancing up the ocean, running fast along the sand. Spirit born of earth and water, fire flying from your head. In the instant that you love someone, in the second that the hammer hits, reality runs up your spine.

Que non ho mai veduto il vissuto con Encontro Central, o programa que liga todos os corações do Brasil em uma única sintonia. Fechando mais uma edição desta sexta-feira, 14 de agosto. Obrigado a todo o querido Brasil pela linda audiência. Um beijo carinhoso do Fabrício Brandão, desejando a vocês todos um bom fim de semana e até segunda-feira.